Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A e você está escutando Vox Vampírica Revamp na TheMausoleumRadio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Muito boa noite, eu sou o Lorde A, vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp, um programa que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, na rádio Acidic Infection, em acidicinfection.com, e no formato podcast, no site oficial do programa, voxvampirica.com. O Vox Vampírica está no ar desde o ano de 2006, no formato podcast, no ano de 2010 se tornou um programa semanal, e agora, na segunda metade do ano de 2013, nós também iniciamos a série de entrevistas. E a cada semana vamos trazendo convidados, onde vamos falar sobre a temática do programa, contextos convergentes e assuntos afins. O meu convidado de hoje é o Dr. Paulo Urban. Ele trabalha com a chamada psicoterapia do encantamento, e a gente vai bater um papo muito legal sobre alquimia, mumificação, poetas malditos e demais assuntos que vocês adoram. O Paulo já está comigo aqui no estúdio. Boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo. Agradeço imensamente ao seu convite, Lorde A, e um prazer estar aqui para poder conversar um pouquinho com seus ouvintes nesse programa que já tem aí uma, pelo que estamos sabendo, uma tradição já na rádio, né? Sim, já temos um tempo, né? Começou como um podcast e foi se desenvolvendo, né? Lá em 2006, já estamos agora em 2013. Ele tem uma historinha aí de pioneirismo, né, nesse gênero aqui no Brasil. E é um prazer. Você representa uma cultura nossa aqui, né? E acho que está já há vários anos com o programa no ar, o que é sinal que, enfim, as coisas boas vão virando séries, né? Vão fazendo temporadas. Uhum, né? A gente se esforça para ter sempre mais duas lá na frente. É. É isso. Paulo, o que é a psicoterapia do encantamento? Bom, essa é a minha criança interior crescendo e virando obra, né, querida? Minha obra de vida. É um trabalho que entrou assim na minha vida, a minha vocação é ser curador, então fui fazer medicina, em medicina me especializei em psiquiatria, cheguei a ter, assim, chance de desenvolver uma carreira acadêmica, até muito recentemente eu fui feito diretor de hospital psiquiátrico, aos 29 anos eu já dirigia uma casa psiquiátrica aqui em São Paulo, né? Enfim, não que eu não estivesse satisfeito naquilo que eu fazia, sempre gostei de trabalhar com a psiquiatria, minha preocupação é com a alma humana, e mais, cada vez mais entrando nesse tema, lendo Freud, lendo Jung e outros grandes investigadores do psiquismo, eu ia mais me contentando com as psicoterapias, com a investigação da alma, e me decepcionando muito com os colegas, com os pares acadêmicos aí, os chamados psiquiatras neurocientistas, que mal consideram a alma, às vezes até ignoram os seus fenômenos, e eu resolvi então deixar o hospital e abraçar uma carreira individual, né? Fazer meu trabalho da maneira como eu gosto de fazê-lo, e é assim que eu tenho, enfim, desenvolvido desde então. Em 2001 começou praticamente o encantamento mesmo, mas tudo vem de uma experiência que eu tive, que transformou minha vida, que foi bem antes. Em 1993 eu tive uma experiência de quase morte lá no litoral de Florianópolis. E devido a entendimentos muito fortes que vieram daquilo, eu não sabia ainda o que é. A minha consciência acho que acessou alguma coisa, mas o meu intelecto aqui não entendeu muito, não soube traduzir. Mas eu sabia que alguma coisa maior precisava ser feita para que eu me satisfizesse na vida. Então, de lá para cá, eu acho que as coisas vieram acontecendo, se moldando, se formando. Em 2001 me deu o estalo, é isso aí, a psicoterapia do encantamento. E a proposta dela é a seguinte, é que as pessoas descubram o que estão fazendo aqui no mundo, viu, querido? Dá sentido à vida. A vida deve ter algum sentido. A gente tem aquelas grandes questões da filosofia, não sabemos de onde vimos, não sabemos para onde vamos, mas o fato é que estamos aqui, né? E o que fazemos aqui implica a consciência. Então, nessa situação de estarmos existindo, nessa estrada existencial, que é uma grande peregrinação, importa que cada um de nós descubra aí o que está fazendo aqui nesse planeta, qual é a missão principal de vida. E a minha missão é ser terapeuta, ser curador, é isso que eu estou desenvolvendo. O trabalho se chama Psicoterapia do Encantamento. É explorar a mitologia pessoal das pessoas, dos indivíduos todos aí que vêm se tratar, para buscar seu bem-estar, seu autoconhecimento mais profundo, e interpretar todo esse conteúdo de cada pessoa através da alquimia. A alquimia é a nossa pedra de toque, é o nosso referencial teórico. Então, os pacientes que vêm contar suas experiências, seus sonhos, suas vivências, a gente vai fazer uma interpretação, mas o nosso referencial simbólico é o hermetismo profundo da tradição esotérica do Ocidente, que a gente chama, em outras palavras de, mais simples, de tradição alquímica, né? Uhum. Não sei se estou para entender direito, mas é isso, é buscar a felicidade, viu, querido? É importante que as pessoas sejam felizes antes de tudo. E a felicidade está em a pessoa realizar os seus talentos, descobrir seus talentos e dar conta deles, né? Para fazê-los manifestadamente tomarem forma e, por conta disso, a pessoa se realizar. Perfeito, nossa, excelente. E certo, excelente, doutor. E agora... Não é doutor não, me chama de Paulo, você aí que é mais fácil. Você pode Paulo mesmo, então tá. É, os pacientes mesmo, eles não me chamam de doutor, a não ser que faça muita questão, que eu não vou discutir com o louco, né? Mas eu digo, não, pode me chamar pelo meu nome mesmo, que tá certo, que fica mais fácil. Perfeito. E agora, Paulo, agora a gente tem muitos ouvintes, né? Alguns mais acostumados, né? Com uma parte dos conteúdos que a gente invariavelmente entra aqui no Vox, alguns que estão descobrindo tudo isso. Conta pra gente, conta um pouco, principalmente para o pessoal que está chegando, o que é a alquimia? De onde vem a alquimia? Como se desenvolveu, como vem se desenvolvendo a tradição alquímica? Mas assim, como é um tema bastante extenso, né? É uma apresentação sucinta só para as pessoas que estão descobrindo o tema agora conhecerem um pouquinho mais. Essa pergunta é uma pergunta dificílima, porque eu sou o cara de pau que fala de alquimia, né? A alquimia, querido, olha, eu ousaria dizer assim, acho que não está errado, que é como o Tao Te Ching lá, o que o Tao Te Ching diz no seu primeiro aforismo, livro milenar, datado de provavelmente 570 a.C., escrito lá pelo sábio Lao Tse, não é? Atribuído a ele, pelo menos, enfim, são 81 aforismos, e o primeiro aforismo do taoísmo, imortalizado nesse livro Tao Te Ching, que tradução aproximada seria o caminho que nos leva ao divino, o caminho, a estrada real para a divindade, para, enfim, experiência sublime, tem várias traduções possíveis, mas o primeiro aforismo diz: o Tao, do qual se pode falar, nunca é o Tao. Né? Porque o Tao não se apreende em palavras, não se define por conceitos verbais, por ideação lógica, nada disso. A mesma coisa a alquimia. A alquimia é uma revelação. Ela tem, vamos dizer assim, miticamente falando, ela é entregue aqui no Ocidente por Deus Hermes. Hermes dos gregos, correspondente a Mercúrio dos romanos, que é o mensageiro dos deuses. E ele vem trazendo de Hefesto, que é o deus ferreiro, que é aquele que forja o metal lá nas entranhas do Monte Olimpo, o deus que conhece os minérios, os segredos da terra, os segredos da natureza. Ele que ensina para Hermes essa arte da alquimia, e Hermes vem trazer isso aos homens. Ele é o grande companheiro dos homens, já dizia Homero na sua Ilíada, é uma fala de Zeus. Zeus diz isso a Hermes: Hermes, tu és o fiel companheiro dos homens. E então Hermes, ele nos traz a alquimia. A alquimia é uma revelação, ela é das três ciências proibidas a caçula, a mais recente. A primeira é a magia, propriamente dita. Desde que o homem se deu por conta de ser uma existência aqui nesse planeta, ele tem pensamentos mágicos. Desde o tempo em que um raio incendiava uma floresta ou uma pedra rolava e o homem pré-histórico achava que aquela pedra estivesse viva, né, por si só, porque ela quis rolar, ou que a natureza estivesse por conta do fogo ali criando alguma coisa que ele tinha que entender. Esse pensamento mágico é um pensamento assim, primordial. Disso se desenvolve muito mais recentemente, já por volta de 8.000, 7.000, 6.000 a.C., entre os sumérios, a astrologia, que é a segunda ciência proibida, ciência essa que hoje está muito modernizada, atualizada, os gregos, os árabes incrementaram toda ela. E a terceira dessas três ciências é a alquimia. Então, a alquimia, meu querido, é uma palavra, a palavra, inclusive, vamos entender a palavra, tem várias definições. Uma delas, al, é o artigo do árabe, quimé, quimeia, em grego, quimis, é o quimo, que é o bolo alimentar, né? É uma mistura de ingredientes, de substâncias. Também alquimi, alquimei, alquimim, eram formas como os árabes se reportavam à terra do Egito, porque o Egito, que é chamada de terra negra, em árabe é alquimé, então é coisa que vem do Egito lá, e de maneira que nós não sabemos nem a própria origem da palavra, existem várias possibilidades de interpretar o termo, mas isso tudo diz menção ao povo egípcio, porque, olha, Lorde A, foi ali no Egito que se desenvolveu uma grande tecnologia de química, de mumificação dos corpos. E aquele procedimento todo, que era sagrado, feito pelos sacerdotes de Anubis, que começaram a mumificar já por volta de 2700, essa mumificação veio acontecendo até, ela alcançou seu auge lá por volta da 18ª dinastia, 1350 a.C., mais ou menos, esse procedimento estava no auge do seu aperfeiçoamento. Toda essa técnica desenvolvida pelos egípcios, sempre de ordem mágica, tudo aquilo era uma preparação dos corpos para que eles pudessem entrar na vida eterna. A vida no Egito era uma preparação para a morte. Tudo isso aí somado depois à especulação dos gregos, porque os gregos iam lá estudar no Egito, né? Pitágoras esteve lá, Tales de Mileto esteve lá, vários foram Anaximandro, vários foram os filósofos gregos pré-socráticos que foram beber na sabedoria do Egito e de lá vieram com especulações cosmogônicas, com ideias acerca da origem da vida. Então, juntando todo esse procedimento dos gregos mais a tecnologia química dos egípcios, olha, isso vai desembocar lá por volta do século I, II, depois de Cristo, nas grandes seitas gnósticas, que tinham aquela crença dos alquimistas, quer dizer, esses são os primeiros alquimistas, né? A crença de que tudo é vivo, essa ideia de que a natureza é viva é própria dos alquimistas também. Então, é assim que começa a alquimia. Ela não tem, assim, exatamente uma delineação, não sabemos exatamente definir as coisas, porque tudo veio acontecendo dentro de um processo histórico e envolvendo várias tendências, várias correntes, várias culturas concorrentes entre si. Mas isso vai desembocar aí com alguns elementos importantes já no segundo século depois de Cristo, a figura de Zósimo, o visionário, Cleópatra, não a rainha do Egito, uma que era também alquimista, Maria Judia, de onde vem o nome Banho-Maria, procedimento que ela inventou lá de manter o fogo brando, né? Então, tudo isso aí se reporta, o movimento gnóstico tem raízes que estão infiltradas no Egito Antigo e na especulação grega. Juntando as duas culturas, você tem, assim, a base, vamos dizer, o componente genético, tipo pai e mãe, que deu origem a esse filho que se chama alquimia, que vem se desenvolvendo desde então até o nosso século atual, né? Século passado e século XX, os grandes dois alquimistas que tivemos foi o Eudoxio Fulcanelli, o homem da geometria sagrada, ninguém sabe quem ele é, interessantíssimo, até hoje ele não mostrou o rosto dele, é um anônimo, um homem de sabedoria, deixou duas obras maravilhosas escritas, As Mansões dos Filósofos e O Mistério das Catedrais, e o outro é o Jung, né? O Jung é o grande alquimista do século XX também, né? Uhum. E me desculpa que eu falo demais, viu? Não, imagina, a ideia aqui é exatamente essa, é um programa de entrevista onde o apresentador acredita que o entrevistado deva falar e deva ter mais espaço que o entrevistador. Essa é a ideia. Sorte minha. Sorte sua, sorte de todos os participantes aqui, né? É um programa onde a gente não tem limites, não tem fronteiras. E aí a gente chega no Carl Gustav Jung, que foi, né, além de ter sido um alquimista, eu sempre fiz uma brincadeira, né? Que a única coisa que o Jung fez foi escrever, ao invés de escrever alquimia, escrever psicologia, né? Psicologia, e depois escreveram psicologia junguiana sobre a linha dele, né? Como entra... Uma das coisas que ele dizia é: ainda bem que eu não sou junguiano. Ele falava isso. Sim, é verdade. E, assim, como entra... Bom, aí... Estou aqui só formulando aqui melhor, um pouco melhor a ideia, né? Mas quando a gente fala em Jung, invariavelmente a gente lembra de espelho, sombra, inconsciente coletivo. Paulo, o que você pode contar um pouco para a gente sobre esses temas? Olha, esses temas estão ao longo da obra dele sendo definidos, né? Uma vez me escreveu uma moça aí querendo fazer um trabalho de mestrado e ela queria que eu conceituasse sombra. Olha, a sombra, querido, é tudo aquilo que está dentro de nós. Na verdade, o processo da individuação, segundo diz Jung, é uma grande peregrinação, né? E é assim que a psicoterapia do encantamento vê também cada um dos indivíduos que se propõe a se conhecer e estar em terapia. Somos todos peregrinos, somos todos alquimistas na vida. Alquimistas no sentido de que não somos alquimistas porque temos o conhecimento alquímico ou somos donos de uma sabedoria. Nós estamos nos transformando conforme a gente vive. A verdade é que Heráclito tem razão, só tem mudança nesse mundo e ao processo da individuação, a cada passo, a cada entrada um pouquinho mais no nosso mundo de dentro, a gente vai se conhecendo e vai passando por transformações pela vivência, pelo que esse processo nos deixa tocado, né? É um processo que envolve emoções profundas, envolve descobrimentos pessoais, entendimentos espirituais mais profundos ainda. Então, tudo isso que é o desconhecido é a nossa grande sombra. Na verdade, eu costumo dizer que se fôssemos fazer uma analogia com as cartas do tarô, só existem duas cartas de tarô. E você, eu sei muito bem que você, além de artista, você desenhou um tarô maravilhoso aí, tem coisas maravilhosas no seu trabalho artístico também, Lorde A. Você conhece bem o assunto, você é especialista nesse tarô dos vampiros aí, bastante interessante também essa mítica toda, né? Que, aliás, combina muito aqui com o programa falarmos da sombra, porque esse mundo de dentro tem tudo que presta e que não presta, e a gente tem que se conhecer de verdade. Não adianta a gente achar que a gente é bonzinho, que nós não temos dentro de nós sentimentos. Que são sentimentos como raiva, ódio, às vezes eu me pego, me flagro praticando indevidamente, claro, a maledicência, né? Na falta do que fazer, a gente fica falando dos outros, né? Não são coisas boas. E a gente precisa se conhecer de verdade, e isso implica visitar salas interiores profundas que são sombrias. Então, no tarô, voltando à analogia, eu vejo que só tem duas cartas. Uma é o mago, somos nós. É você, sou eu, é o ouvinte, é qualquer um que está na estrada da vida. E a outra carta se chama Papisa, e ela tem os mistérios, são os véus de Ísis que vão ser descerrados e que se desdobram conforme a gente vai encontrando, rasgando esses véus, nas diferentes estações da alma representadas pelos 22 arcanos. Então, tudo que falta ao mago é a Papisa, e a Papisa se desdobra, ela é a sombra do mago, ela é o grande desconhecido. Cada um de nós, quando a gente se propõe a se conhecer, a gente vai dar um passo, vai lançar nosso barquinho no oceano aí para enfrentar distâncias, enfrentar os mares bravios. A gente não sabe o que é que vem. A gente tem que ter humildade, tem que ter coragem, tem que ter discernimento, porque quem manda é o mar é soberano, tem que saber respeitá-lo para a gente fazer uma boa viagem. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer para entrar no mundo interior, no nosso psiquismo mais profundo, para ir buscar essa instância aí que Jung chamava de sombra. Então é preciso que a gente tenha diligência, humildade, coragem também, um pouco de ousadia, claro, senão a gente não sai do lugar e não cresce. E com essa entrada nós vamos começar a nos conhecer. E isso implica desvelar os véus de Ísis, implica passar pelas estações da alma, pelas experiências comuns ao psiquismo humano, que estão muito bem representadas pelas cartas, pelos arcanos maiores do tarô, não é? Então é isso que é a sombra, viu? Se é que podemos falar assim de uma maneira para que o ouvinte entenda, de uma maneira mais didática, é tudo aquilo que nos falta saber para que a gente tenha verdadeiramente posse do autoconhecimento. É o mundo de dentro, melhor dizendo, né? Pô, muito legal. E você colocou, né, o mago e a papisa. Foi uma associação de cartas muito bela, duas cartas extremamente ricas em extensão e vastidão de símbolos que a gente pode estudar. E é um tema assim, abriu um leque aqui de possibilidades bem legal essa parte, Paulo. É, a papisa é o vuvei dos chineses, né? O vuvei vu, ação pela não ação, né? A receptividade. Ela está sentada, ela tem o livro da sabedoria, ela é o próprio hermetismo que o mago vai procurar descobrir. E o mago somos nós aí, como aventureiros, como peregrinos, alquimistas da vida, trabalhando em busca do verdadeiro conhecimento. Então, essa coisa de ir buscar lá fora, no fundo, a gente se ilude muito com o que tem lá fora. A gente tem que buscar lá dentro. Jung também tem aquela frase linda dele, que é: quem olha para dentro, sonha. Como é que é? Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, acorda, né? Uhum, sim. Então, esse mundo de dentro é tão real. Olha, Jung, naquele livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele deixa lá uma dica muito importante para a gente, sabe? Ele, além de que várias dicas ali mostram que ele era, de fato, um alquimista, ele se deixa, na verdade, veladamente, ele se coloca como alquimista. Ele era um estudioso da alquimia. Agora, dizer que ele é um alquimista, tem que buscar as provas. Ele deixou ali, não digo provas, mas deixou vários indícios que juntos formam um corpus probandi. Dá para a gente provar que ele era alquimista, porque aquela autobiografia dele, o que ele quis era que a mensagem fosse essa, deixar isso muito claro. Agora, nesse processo de busca pessoal, né, ele, Jung, ao trabalhar a alquimia, ele entendeu que os antigos, na verdade, quando buscavam trabalhar a matéria, estavam projetando sobre a matéria as transformações que eles queriam fazer lá, transformar chumbo em ouro, buscar o ouro como elemento valioso. Isso tudo é uma metáfora da verdadeira busca pessoal, que ela é feita dentro de nós, no mundo emocional, psíquico profundo, e que o verdadeiro chumbo a ser transformado são as nossas emoções mais densas, nossas mágoas, ressentimentos, nossos processos neuróticos. E o verdadeiro ouro a ser encontrado é o ouro alquímico, o ouro espiritual, aquilo que os alquimistas chamam de o ouro não vulgar, né? O ouro verdadeiro, porque esse aí que é comercialmente importante, porque ele vale alguma coisa no mercado de trocas aí, na bolsa de valores, esse ouro é o ouro da matéria. Ele é bom para muita coisa, mas não é isso que o alquimista busca. O alquimista busca sabedoria, esse é o verdadeiro ouro alquímico. E isso implica uma vivência espiritual que é intraduzível, inefável, não há palavras que traduzam. Por isso que falar de alquimia é muito difícil. A gente amplia o tema, fala do tema, traz aproximações, vai mexendo no métier, nas iluminuras alquímicas todas, mas a gente nunca vai chegar a saber nada se a gente não tiver a vivência do alquimista, né? E isso é processo pessoal. Perfeito, muito legal. Bom, Paulo, a gente completou aqui o nosso primeiro bloco. Eu vou chamar o nosso bloco musical. Eu acredito que hoje teremos um DJ convidado. Então, chama esse bloco musical e, na sequência, a gente prossegue o bate-papo aqui com o Dr. Paulo Urban, da Psicoterapia do Encantamento. Não saiam daí. Boa noite, pessoal. Face de Infection. Eu sou a Carla Berry. Para quem não me conhece, sou do Projeto Fábrica. Hoje eu estou apresentando um set especial para a rádio. E no primeiro bloco eu fiz um mini especial do Suicide. Tem umas músicas do Infect também. Espero que vocês curtem, ok? E daqui a pouquinho eu volto também falando do segundo bloco, né? E também da nossa próxima festa. Quero agradecer também a equipe aí da Infection, também parabenizar pelo ótimo trabalho que vocês têm feito. E é isso aí, gente. Parceria, porque a cena underground está caindo. E que bom que a gente está vendo um pessoal que está se unindo também, viu? Então vamos lá com o som, daqui a pouco eu volto, tá? We'll be right back. sacrifice for the thing. E vocês estão curtindo o Vox Vampírica Revamp, um programa que vai ao ar todas as noites de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, aqui na acidicinfection.com e também no formato podcast no site oficial do programa, voxvampirica.com. Eu sou o Lorde A e hoje estou entrevistando um grande amigo, o psiquiatra Dr. Paulo Urban, que acabou de me contar aqui no backstage que em alguns momentos do trabalho dele, ele também é um DJ quiatra. Paulo, como é essa história? Eu sou DJ quiatra porque o nosso trabalho do encantamento, ele implica 4 graus, né? Esses graus, olha, se o ouvinte do programa acessar lá o nosso site, vai ver uma imagem que representa bem o nosso trabalho, porque são 4 graus, eles estão representados por 4 golfinhos. Esses golfinhos, eles estão girando, formando como que uma elipse, né? Formando uma elipse. Na verdade, é um ouroboro estilizado. Em vez de ser uma serpente que come a própria cauda, que é o símbolo máximo da alquimia, porque a alquimia mostra isso, que tudo está se transformando, a serpente que devora a própria cauda, às vezes um dragão, né, nas iluminuras alquímicas, a gente encontra a figura do dragão também comendo a própria cauda. Essa figura diz o seguinte, que enquanto a serpente ou o dragão se vomita, ao mesmo tempo se devora, e por isso se transforma. E é símbolo da vida, é símbolo do divino, né? Até porque é uma circunferência, fórmula mais acertada para representar aquilo que é perfeito, que não tem começo, meio e fim. Então, no nosso símbolo lá, esse chama-se Ouroboro, Ouroboro. Algumas pessoas falam Urobro, Ouroboros, tem outras versões. Eu prefiro em português, defendo essa ideia, já teve até linguista de Portugal que me escreveu pedindo para autorização para citar isso em tese de mestrado de língua lá, eu falei, por favor, faz favor de citar isso, porque em português a palavra fica muito mais acertada, a nossa língua permite inclusive escrever a palavra Ouroboro, e essa palavra pode ser lida de trás para frente sem sequer prejuízo da pronúncia. Então, é uma palavra linda. Ouroboro, em português, é melhor que Ouroboro, Ouroboros e tudo mais. E vem do grego. Oros é boca e boros é o ânus. Então, é a boca que está no ânus, é a boca que está se comendo e isso faz a coisa fique fechada, né? Forma-se ali um universo finito, fechado em si próprio, que é representativo do incógnito da divindade, né? O impenetrável dela, aquilo que também a gente não consegue acessar porque está fechado em si mesmo. É uma coisa maravilhosa esse símbolo aí, tem muitas interpretações possíveis e filosóficas. Mas voltando ao ponto, lá no nosso site, www.amigodaalma.com.br, de cara lá a pessoa já vai ver esse símbolo, que está estilizado, são 4 golfinhos que fazem às vezes de um ouroboro. Esses golfinhos, cada um deles representa um grau do nosso trabalho. O primeiro grau, que é o golfinho laranja, elemento ar, são 4 graus porque o nosso trabalho tem raízes na alquimia e também no pensamento pitagórico, nos órficos. É um trabalho iniciático, sabe, Lorde? A psicoterapia do encantamento é uma grande iniciação. E por isso ela tem que ser vivencial, não pode ser somente teórica. Então, o primeiro grau é hiperventilação. São sessões em que nós temos um processo de, vamos dizer assim, são horas em que a pessoa fica sob uma disciplina respiratória, e isso leva a estados ampliados, alterados de percepção, a estados ampliados da consciência. E esse trabalho é feito com música. E além de eu estar lá cuidando das pessoas no grupo, eu tenho que ficar trocando música. Então eu brinco com todo mundo que eu sou DJ quiatra, né? Porque eu fico trocando música motivadora. E é um trabalho alquímico. Tem música que é para causar calcinácio. É música que é elemento fogo. É para aquecer, para transformar, para queimar. Aí vem música que é para chorar, que é para limpar as emoções. Então é o solúcio. ou a solução dos alquimistas, né? A dissolução, a solutio, é aquela fase em que a pessoa, depois que queimou, ela vai, elemento água, ela vai fazer com que aquilo que foi queimado, a matéria-prima lá que está sendo aquecida, ela vai passar por uma dissolução, vai morrer, entre aspas, do mar do inconsciente. Depois vem a coagulácio, que é novamente, esse é o tema da alquimia, solve, coagula, é toda alquimia, é todo jogo de yin e yang, né? Na moda da tradição oriental, a gente chama de solve e coagula, é tensão e distensão, né? Então, todo esse processo vivencial respiratório faz com que a pessoa se visite, ela traz à tona, traz à consciência uma série de imagens, de vivências, que depois vão ser trabalhadas e interpretadas à luz da alquimia em consultório, que é o segundo grau do trabalho. O segundo grau, então, é propriamente a psicoterapia. E as pessoas que vêm fazer psicoterapia comigo já estão no segundo grau, nem sabem e nunca participaram do primeiro. Aí, conforme eu ando a terapia, a gente convida, olha, venha participar aqui de uma sessão de hiperventilação, que é um rito solar, começa de manhã e acaba à tarde. E tem ainda um outro rito complementar a este, que é o terceiro grau do encantamento, que são ritos noturnos. Iniciação da lua agora, não do sol, que é o rito com ayahuasca, elemento terra, são raízes. Então eu trabalho com planta de poder e mais uma vez lá nas sessões de ayahuasca estou cuidando do fogo em torno do qual nós nos sentamos para comungar, para se visitar interiormente. E nesse trabalho também existe ali uma iniciação que é feita frente ao fogo e é um trabalho elemento terra porque é raiz. E tem ainda o quarto grau, que é vivencial também, que são peregrinações. Eu peço aos pacientes que venham a escolher algum momento na sua vida aí, às vezes a pessoa tem que tirar férias para isso, mas enfim, que ela vá fazer uma peregrinação, que de preferência seja aqui em São Paulo, perto aqui de onde eu trabalho, porque aí eu posso visitar o paciente também. Tem paciente meu que vai peregrinar lá em Santiago da Compostela e volta, né? Já aconteceu isso duas vezes. Mas eu peço que venham peregrinar, se for possível, aqui em São Paulo. Tem um caminho maravilhoso chamado Caminho do Sol. Ele sai aqui de Santana de Parnaíba e vai até Águas de São Pedro. São 11 dias de caminhada. E lá no sexto, sétimo dia, eu apareço para conversar com o paciente já está transformado, entendeu como é que é? 7 dias caminhando, ele já se visitou minimamente. Aliás, melhor dizendo, já se visitou suficientemente. E aí a gente vai conversar em outro nível. A consciência da pessoa está amorosamente transformada, sabe, querido? É isso que acontece. Então, esse trabalho tem 4 graus, e esse elemento fogo, né, o quarto grau. Então, os 4 graus reunidos formam o Ouroboro. Esses graus não são hierárquicos, nenhum é acima do outro, nenhum manda mais, ou para chegar no segundo tem que passar pelo primeiro, nada disso. Mas, enfim, é como se compõe o trabalho. E como eu fico trocando música no primeiro e no terceiro grau, então o pessoal brinca comigo, e eu brinco também que eu sou DJ Kiatra, é isso aí. Adoro música. Pô, bacana. Bem legal. E dentro, assim, fantástico, uma explicação bem completa, extremamente bem completa, uma descrição perfeita. Esse caminho do sol é realmente muito bonito, eu já visitei alguns trechos dele em algumas viagens aqui há muitos anos atrás. Muito legal, muito legal. Esse caminho foi idealizado por um rapaz aí chamado José Palma. Ele é um empresário. E ele é um cara extraordinário. Ele resolveu peregrinar em Santiago da Compostela, descobriu que muitas pessoas vão para lá totalmente desavisadas, não sabem nem o que vão encontrar. Então ele fez aqui um caminho que tem a proposta de ser preparatório. Quem quer peregrinar em Santiago faz esse caminho aqui primeiro, que é um caminho que são 11 dias apenas, e dá um aperitivo, uma boa amostra do que a pessoa vai encontrar lá em Santiago, que lá a caminhada dá uns, se for fazer o caminho francês, dá uns 35 dias, 38, 32, 40, depende da pessoa, né? Uhum. Agora, esse José Palma é um homem maravilhoso, porque ele inventou um negócio aí que eu acho que ele nem ganha dinheiro com isso, ele perde dinheiro, ele investe nisso, que é para as pessoas caminharem, se transformarem. É um negócio lindo que ele inventou aí, e já está virando eu acho que todo peregrino, conforme caminha, querido, ele leva consigo as suas dores, ele vai se visitar mesmo, mas existe uma coisa altruísta, sabe, a pessoa experimentando as suas dores físicas até, dores físicas, porque é difícil caminhar, a pessoa, de alguma forma, ela se cura, se transforma por meio desse processo todo, se visita, claro, e ajuda a curar as grandes chagas da humanidade. Então está se tornando também uma tradição aqui em São Paulo, esse caminho, já tem vários anos, e cada peregrino andando ali está aliviando, conhecendo-se a si próprio, conhecendo-se mais e intimamente. A pessoa nem se dá conta como também ela ajuda a aliviar as dores do mundo. E isso é um processo alquímico. O alquimista, ele quer se transformar, mas ele tem que colaborar com o divino criador. Os alquimistas nem creem no criador, sabe? Eles acham que foi do criador que se desprendeu um demiurgo que criou isso aqui tudo, onde nós vivemos. Uhum. E graças a Deus essa criação, ela é inclusive imperfeita. Então esse Deus dos alquimistas, assim como nas grandes tradições, judaísmo, cristianismo, islamismo e outras mais, esse Deus é onisciente, é onipotente, onipresente, mas ele também é, para os alquimistas, extremamente generoso. Ele quer que a criatura faça a sua parte para compor melhor e aperfeiçoar a cada vez mais a criação. Então, o alquimista é aquele que é chamado pela pedra a participar da própria construção da natureza, e isso é um processo de transformação pessoal que, segundo os alquimistas, acrescenta alguma experiência lá a Deus também. O Deus sabe um pouco mais da gente conforme a gente experimenta as agruras humanas. Ou seja, é a grande coisa da mão dupla. Nós somos criaturas e precisamos acessar o divino. E o divino, por meio das criaturas, também aproveita para se conhecer melhor. É essa a ideia. Uhum, perfeito. E eu li, tem um ocultista, né, que escreveu alguns livros e também é músico, que eu gosto bastante, que é o David Cherubin. Ele ele fala um pouco sobre a pedra filosofal, e ele faz uma comparação interessantíssima da descoberta da pedra filosofal como que alguns de nós chamam de descobrir o próprio Daimon, o Daimon Guardião. Outros ainda chamam de a conversação com o anjo da guarda, e nos ritos afros, essa não é o David Cherubin que fala, mas a gente estende, já por extensão, a gente toma aqui a descoberta da pedra filosofal como um encontro com o Exu pessoal, ou a ideia do encontro com o guardião pessoal. Como você vê essa questão, Paulo? Ah, eu acho que é perfeitamente isso aí, viu? Até porque, olha só, que interessante. A palavra daimon, que depois por corruptela deu demônio, não tem nada a ver com o mal. Até porque Sócrates era aconselhado pelo seu daimon conselheiro. Uhum. Era justamente por isso que é o que é aconselhamento, é o daimon conselheiro. Era a voz interior de Sócrates que, de certa maneira, não era somente a voz dele, havia uma alteridade ali. Ele acessava alguma coisa que ele entendia que era para orientá-lo nas suas escolhas, nas suas decisões. E quando ele se percebia assim, com vontade de falar alguma coisa, e ele se sentia autorizado, ele falava mesmo que era como se o Daimon estivesse soprando nele ali o que ele tinha que falar, sabe? Então é muito, muito, muito bonita essa imagem do Daimon conselheiro, a voz interior e alta também, divina, vem do alto e vem de dentro ao mesmo tempo, que orientava esse grande mestre da humanidade que é Sócrates. Por outro lado, a palavra Hermes em grego significa pedra. Daí que vem a palavra erma, quando você vai à casa de alguém, assim, que tem uma casa mais bonita, que tem pórtico, tem aquele mármore na entrada, aquilo lá é a erma, e é uma pedra. É uma pedra que representa que aquela casa, como toda casa deveria ser, é um templo, é um santuário. Você tem que respeitar a casa onde você mora e as dos outros, todos a quem você visita, né, claro. Outra coisa que da palavra erma se desprende a palavra ermata, que em grego é coluna, coluna. Ermata é coluna. E os gregos foram os primeiros na antiguidade que passaram a sinalizar as estradas. Então eles colocavam colunas nas estradas com placas indicativas com os nomes das cidades: Acaia, Dodona, Atenas, Delos, Delfos, enfim, havia indicações para os viajantes. E por isso que Hermes é companheiro fiel dos homens, porque ele também é o deus das encruzilhadas, que combina muito na cultura. A Umbanda, embora as raízes venham da África, é uma religião absolutamente brasileira, né? Ela nasceu aqui, e essa figura do Exu aí, que acho que faz tanto parte da Umbanda quanto de outras culturas similares, esse deus da encruzilhada, tem a ver com Hermes também, que é com quem você negocia, porque ele também é deus dos comerciantes, você pode negociar com ele. Na verdade, é um aspecto de Deus que está aí para nos aconselhar, e muito feliz a sua colocação de que isso tem a ver com o daimon interior, e a ideia da pedra filosofal é essa. A pedra, o que ela faz? Ela nos chama. Ela é um deus que vem de dentro e que está nos chamando. Essa coisa de a gente ir em busca da pedra é responder a um chamado. Os alquimistas estão respondendo sempre ao chamado da pedra, desde que caminhem pela via seca, né? Porque tem a via úmida da alquimia que vai privilegiar a busca pelo elixir da longa vida. E então são coisas distintas. Mas é aquela coisa, quando você tem a lua, você tem o sol. Se você consegue o elixir, você encontrou a pedra e vice-versa. Quem tem a prata tem o ouro, são elementos. Quem tem a papisa tem o mago completo, né? Então toda essa dicotomia é, no fundo, o yin e yang lá dos taoístas. É o amor e a luta do Heráclito, são os elementos opostos que também se atraem e, mais que isso, se complementam, formando um todo indiviso que é representado de novo lá pelo Ouroboro, a cobra que morde o próprio rabo, né? Então, a pedra, Hermes, Encruzilhada, Exu, são conceitos e entendimentos afins. Uhum. Bacana, excelente. Muito legal. E a gente tocou na questão da pedra, estamos falando de alquimia, fica difícil não se recordar de um colega, né? O Paracelsus. Fala, maravilhoso. É o meu mestre, viu, querido? Esse aí, olha, eu sou um médico psiquiatra bem diferente. Eu sou, primeiramente, hipocrático. Os médicos atualmente nem leem o Hipócrates. É triste isso, né? Como se ele fosse velho, antigo. Olha, tá toda a sabedoria, a medicina hipocrática, ela é cosmogônica, como as medicinas ancestrais todas são. A medicina taoísta, a medicina andina, a medicina ayurvédica dos hindus, essas medicinas ancestrais, elas privilegiam a nossa relação harmônica com a natureza. Isso é saúde. E as propostas terapêuticas são exatamente as mesmas. É respiração correta, alimentação correta, exercício físico e tratamento com medicina herbária. E banhos, claro, para alguns tratamentos como sangrias, banhos, né? Então tem várias coisas que são muito semelhantes. Agora, os chineses lá ainda têm um diferencial, que é a acupuntura. Isso aí é coisa deles apenas, exclusivamente da medicina chinesa. Tem alguns estudos mostrando que até os índios brasileiros fazem acupuntura, mas não naquele sistema desenvolvido pelos chineses, que aquilo lá é uma coisa perfeita, é uma coisa complexa e perfeita. Os índios aqui tinham o princípio da coisa, faziam até com espinhas de peixe, né? Tem estudos mostrando que até os índios tiveram intuitivamente entendimento de que apertando certos pontos você pode melhorar a saúde da pessoa. Muito bem. Mas então a medicina hipocrática, ela é ancestral e é cosmogônica. E Paracelso já estava bravo na época dele, lá no século XV, com os médicos acadêmicos que já não entendiam nada do Hipócrates porque se baseavam no Galeno. Próprio Galeno, que é século II depois de Cristo, já não entendeu Hipócrates. É aí que começa o grande desvio, o desvio radical da medicina. Então, toda a nossa alopatia, ela se constrói a partir do pensamento de Galeno. São as teses do Aristóteles que vão fundamentar a ciência moderna, que desemboca vitoriosa lá no século XVII como ciência mesmo, médica, e isso vai dar origem a essa medicina alopática que departamentaliza o homem, divide ele em vários setores e esquece do todo. Já a medicina hipocrática, que é resgatada pelo Paracelso e outros luminares da época dele, mas muito raros e poucos perto da grande massa de galenianos, né? De galênicos, esse Hipócrates é resgatado por Paracelso e vai dar bases à medicina paracélsica. É uma medicina de alquimia, ele é um grande alquimista do século XV e XVI, e ele é a base também da homeopatia. Então, toda a homeopatia do Hahnemann, o Hahnemann publicou o órgão em 1810, são 250 anos depois da morte do Paracelso, está ali, na homeopatia, toda a medicina paracélsica. A base da homeopatia de Samuel Hahnemann, o grande médico hipocrático, é o Paracelso, que por sua vez é, claro, hipocrático. E eu, psiquiatra, psicoterapeuta do encantamento, privilegiando esse caminho, adotando a alquimia como uma estrada de vida, tentando construir aqui um trabalho que também é psicoalquímico. Claro que Paracelso passa a ser pedra de toque, é pedra fulcral do nosso trabalho, né? Ele é uma base importantíssima que precisa ser visitada e conhecida. Então é isso, eu sou paracélsico e, antes disso, até mais radicalmente falando, hipocrático. Esse é o nosso trabalho. Pô, bacana. E aí, Paulo, eu sempre lembro de uma questão que eu admiro muito nos seus posts, que é a que você sempre questiona, critica com bastante propriedade o uso exagerado de alguns colegas na psiquiatria pelas substâncias psicotrópicas ou, vulgarmente falando, remédios psiquiátricos, uso exagerado de tudo isso e e que você só faz uso de um remédio quando for absolutamente necessário, não tiver uma outra alternativa. Conta um pouco dessa sua postura também para a gente. É, isso aí é muito importante que se diga que eu não sou contra a medicação psiquiátrica, até porque às vezes o uso dela é realmente necessário. E há certos casos, meu querido, que a gente tem que medicar, não pode deixar a pessoa sofrendo, né? É, piedade e compaixão vem antes de qualquer coisa. Depois você vai tentar curar, se for possível, né? Mas claro que se a pessoa está com algum sofrimento e precisa alguma coisa para aliviar seus sintomas, até às vezes é necessário medicar. E há doenças psiquiátricas que requerem tratamento durante a vida toda também. Então não tem poesia na esquizofrenia, por exemplo. E você medica não é com ideias de curar, porque você não cura nada em psiquiatria, viu? Você vai tentar atrasar o desenvolvimento daquela doença lá, tentar dar a melhor condição para a pessoa viver a sua vida, né? Não é fácil. Nós somos impotentes diante de muita coisa, sabe? Não dá, não, aliás, o médico não cura nada, viu, querido? Quem cura é Deus. A gente é instrumento. Se a gente souber fazer como Hipócrates dizia, colaborar com a natureza, já é um bom serviço. Porque tem gente, inclusive, que sara e se cura apesar dos médicos, né? Porque, pelo amor de Deus, tem cada conduta absurda que não sei nem como é que a pessoa depois melhora. Mas então é o seguinte: eu não uso mesmo de preferência remédio algum. Quando eu uso alguma medicação psiquiátrica, eu faço uso da linha unicista. É um único remédio. Não tem que ficar dando composição, associação medicamentosa, nenhuma. Até porque nós, psiquiatras, mal conhecemos, viu? Fala português, claro, o que é que cada remédio faz. A gente tem ali alguma coisa científica que vai, por exemplo, estudar determinada substância. Você consegue bioquimicamente saber como é que aquilo age, em que neurotransmissores aquilo vai agir, e quais funções, né, corticais aquele remédio pode estimular, quais pode inibir. Dá para ter alguma vaga ideia. Mas o que impera aí no meio da nosso aparato neurológico, nossa complexidade cerebral, é o princípio do Heisenberg, viu? A gente nunca consegue saber tudo. A gente consegue saber um detalhe, um aspecto do fenômeno, mas não ele inteiro. E dar uma medicação, inclusive, pode ser que o que está na bula lá seja até verdade, só que vai ter uma mudança que diz respeito à idiossincrasia. Cada paciente que toma o seu remédio pode reagir de um jeito diferente. E quando você modifica algum neurotransmissor, você não modifica apenas ele, você modifica o entorno. Então, são muitas vezes imprevisíveis as respostas que um organismo pode dar a uma única medicação. Agora, se você está tratando com uma só e não está dando certo, você pode trocar, você pode acertar a dose. Pior é quando está tomando um monte, aí o médico não sabe nem por onde começa a mexer, porque aquilo já virou o samba do crioulo doido. O cara está tomando medicação que são de. Tem quatro classes de psicotrópicos diferentes, passando a régua assim, são quatro classes grandes. O cara está tomando, às vezes, lá, devido a condutas absurdas. Um remédio de cada classe, quando não até mais de um de uma mesma classe. O cara está tomando dois, três antidepressivos, mais um neurolético, mais um remedinho para dormir. Quer dizer, eu não sei no que o colega está pensando quando ele medica tudo isso. Aliás, cada um de nós, ao medicar, devia fazer pelo menos duas perguntas. Primeira pergunta: eu daria isso para minha mãe? Ou segunda pergunta: eu daria isso para minha filha? Se essas respostas estiverem complacentes, a resposta for mais ou menos sim, eu daria, então você está autorizado a dar isso para o seu paciente. O que acontece é o contrário: o paciente chega no médico, o médico mal escuta o paciente, os psiquiatras não sabem lidar nem com as suas próprias angústias. De maneira geral, na minha classe, as pessoas mais medicam os outros do que se conhecem. A pessoa não tem sequer, às vezes, um trabalho de autoconhecimento para poder saber o que que é a vida e está aí medicando. O cara chega lá, reclama de qualquer coisa. Ah, isso é bipolar, isso é depressão, isso é, sei lá, inventa uns nomes maravilhosos aí, absurdos também, porque não tem pensamento clínico por trás desses rótulos. E a pessoa medica o quê? Ela medica porque o paciente vai sair de lá e não vai encher muita paciência, vai tomar aquele remédio. Aí, se não der muito certo, acrescenta mais um, dá mais outro, troca um pelo outro, vai enrolando. Viu? Vai fazendo a manutenção da doença, porque o próprio médico, ele é um cara bem treinado na faculdade, mas um despreparado frente à vida. É isso que acontece. Então, a minha conduta, eu espero seja mais assim saneada em termos de medicação. É dar um único remédio. E olha, mais que isso, eu não inventei isso não, eu aprendi isso com meu professor de psiquiatria, Dr. Carol Sonnenreich. Apliquei isso em hospital psiquiátrico, porque eu trabalhei 13 anos em hospital psiquiátrico, e nesse hospital onde eu trabalhei 13 anos, eu dirigi durante 6 anos. Cada um dos 120 pacientes lá internados, quando tomava remédio, tomava um único remédio e muito bem obrigado, saíam pela porta muito melhorados. E continuava o tratamento em casa depois, em ambulatório, tomando um remédio só. Não precisa dois. Não precisa nem dois, para que vai dar três? Além disso, acertar a dose. A hora que você achou o remédio, quando é necessário medicar, então encontrar a menor dose terapêutica. Que sempre é, viu, por experiência própria, eu já posso dizer isso de boca cheia, muito menor do que a bula prega. A bula quer que você dê 10 mg, comece dando 8. Depois deu certo, baixa para 6. Aí deu, baixa para 5. Aí não está dando certo com 5, então volta para 6. Então você vai dar 6, não vai dar 10. Você tem que dar menos medicação para a pessoa, porque isso tem um custo metabólico. Não é só comprar o remédio na farmácia que é caro, não. O fígado, o rim, os órgãos da pessoa sofrem para metabolizar isso aí. Então imagina a pessoa tomar vários remédios, é aquele cara que às vezes vai morrer pelo tratamento, né? Eu tive já um parente aqui que ficou velhinho, ele tomava muito remédio, não sei nem como viveu tanto. Quando ele morreu, os médicos falaram, ah, ele está com cirrose hepática por medicação. Também pudera, ele não era bêbado, não era alcoólatra, mas teve cirrose por medicamento. Então essas coisas não são inócuas. Remédio não é brincadeira, tem que saber medicar e tem que ter mão leve, não é ficar dando qualquer coisa não para que o paciente vá embora satisfeito, não é assim, não é? Uhum. É isso. Uau. Tá falado. Perfeito. Como é que fala? Pronto, falei. Pronto, falei. Pronto, falei. É. Uau. Depois desse bloco, depois desse trecho aqui do bloco, eu chamo a nossa parte musical com um DJ especialmente convidado e a gente vai para o terceiro bloco com mais um pouco do Dr. Paulo Urbano. Então, gente, nesse segundo bloco eu fiz um set com Gap in Chasme, Impact também. Tem música nova do box novo do Rumpfut. Tem um remix também do Suicide, bem legal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Agradecer de novo o pessoal da rádio pelo convite. Sábado agora, sexta, eu vou ter uma festa do Fábrica nessa última edição do ano. E vai ser uma edição em parceria junto com o Chacal do Projeto Cárcere. Vai ser uma edição especial de synth pop. Vai ter um especial do Diorama e do Andy One. Apareçam lá, é na rua na estação Marechal Deodoro, lá no Confraria São Pedro, tá? A gente vai estar também premiando alguns clientes com as coletâneas Fábrica nossa, que é voltada só à cena underground nacional. E é isso, gente. Obrigada, boa noite, viu? E este é o Vox Vampírica, um programa que vai ao ar todas as noites de quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite, dedicado à ampla, emblemática, temática e contexto vampírico, e temas convergentes e assuntos afins, que todas as quartas no ar, na acidicinfection.com, no podcast, no site oficial voxvampirica.com. O Vox Vampírica é um projeto integrante da rede Vampírica, que integra Brasil, América do Sul, América Central e Portugal, sempre divulgando, promovendo aquilo que há de melhor e avant-garde quando o assunto é vampiros e temas correlacionados. Eu sou o Lorde A, meu convidado desta noite é o psiquiatra, o Dr. Paulo Urban, e a gente está levando aqui um papo muito legal sobre psicoterapia do encantamento, mitologia comparativa, psicotrópicos, como foi um bloco bem calcinato, bem o final do nosso último bloco, que foi bem fogo, foi extremamente forte e que certamente vai inspirar uma refulgente reflexão em cada um dos nossos ouvintes. E nesse próximo bloco tem um assunto que eu não poderia deixar de perguntar. Paulo, vamos falar um pouco sobre mumificação, pós-mortem e quem sabe uma possível melhora para a humanidade, melhora consciencial para a humanidade numa nova era de ouro vindoura? É isso aí, quem sabe nós sejamos os novos egípcios mumificadores aqui, né? Porque estamos aguardando o renascimento espiritual da humanidade, como eles esperavam o renascimento da alma sempre após a morte física, né? Então, a mumificação, olha, querido, é um processo químico, mas ele é sagrado. Tudo começou com uma leitura da própria natureza. Na era pré-dinasta, que vai de antes e de, anterior a 2700, né? Antes de Cristo. Então, a gente não sabe muito da história do Egito antes dos 3.000 antes de Cristo. Então, vamos pôr aí, dos 3.000 até os 2.700 antes de Cristo, quando existia a escrita hieroglífica, inclusive, que depois ela vira hierático em 2.700, e ela vai ser hierático até com a entrada do Demótico, que é muito mais recente. Por isso que os hieroglifos se perderam, né? Quando a gente encontrava aquelas inscrições todas, ninguém sabia o que aquilo tudo significava. Conhecimento de escrita perdido, nem o próprio egípcio sabia ler mais aquilo. A escrita havia passado por várias transformações. E foi lá o Jean Champollion Le Gène, o jovem, né, quem fez a primeira interpretação daquela pedra de Roseta, que deu a chave para o entendimento dos hieroglifos. A partir do que se descobriu muita coisa, inclusive conseguimos ler papiros, que são os papiros do chamado Livro dos Mortos, né? Esse Livro dos Mortos aí, ele foi talvez um dos livros mais antigos da talvez não, um dos livros mais antigos da humanidade. Eu acho que o livro mais antigo mesmo é o Mito de Gilgamesh, escrito nas tabuinhas cuneiformes lá na biblioteca do Assurbanipal, que data de 5 mil antes de Cristo, se não for mais. Mas, enfim, os egípcios viam aí nesse processo natural um pedido para que eles petrificassem o corpo, viu? Porque, olha só, o indivíduo era enterrado na areia. Com as tempestades de areia, esses corpos acabavam sendo novamente descobertos. Só que quando eles voltavam à superfície, porque não eram enterrados também de uma forma muito profunda, eles estavam desidratados muito antes que o apodrecimento do corpo começasse. Então, os corpos já estavam praticamente mortos há séculos, só que eles apareciam descobertos por conta das areias que eram removidas pelas tempestades de areia, e eles estavam ali petrificados, conservados. Então, os egípcios leram assim como que um pedido dos deuses, da natureza, para que fizessem isso com os corpos. Então, começa a se desenvolver toda uma tecnologia de embalsamamento. Eles começam a pegar lá os sacerdotes de Anubis, na Casa dos Mortos, que ficava no oeste do Nilo, né? Porque é onde o sol se põe. Eles iam buscar o natrão, que é uma substância salina, são vários componentes ali de sais, que o corpo embebido nessa substância, ele ficava com caráter enegrecido, havia um enegrecimento do corpo, ficava como pedra mesmo, petrificado, enegrecido, e com isso começa toda uma técnica de embalsamamento que vai progredir, vai alcançar uma grande riqueza de procedimentos. E os textos do Livro dos Mortos bem mostram a crença dos egípcios de que esse corpo sendo conservado, era muito importante a conservação do corpo, porque o indivíduo, após a morte física aqui, ele entrava para a verdadeira vida. Inclusive, esse conjunto de papiros, que são cerca de 200 textos diferentes, né? Posso estar enganado aí em relação ao número, qualquer arqueólogo me perdoe qualquer imprecisão, mas enfim, essa composição de vários papiros que dá origem ao Livro dos Mortos, quem foi Richard Lepsius, um alemão, quem primeiro traduziu esses textos, né? Egiptólogo também, isso é século XIX, eles, na verdade, são chamados de Livro dos Mortos porque eles falam do processo do post-mortem. Mas a tradução correta seria, segundo os entendidos aí de egiptologia, é a saída para a luz. Né? Esse corpo de papiros seria intitulado Saída para a Luz. Outra coisa é que eles têm também lá, os egípcios, o escaravelho. Eles perceberam que o escaravelho, que é o nosso besouro, né? O escaravelho aqui no interior é chamado de vira-bosta, porque ele passa o dia inteiro fazendo um bolinho de cocô, excremento dele próprio. E ele coloca aquele excremento, ele enterra no final do dia. Aí a fêmea vem e coloca os ovos ali. E desses ovos é que vão nascer os novos escaravelhos. Os egípcios, na antiguidade, entenderam que o próprio escaravelho, tipo uma, mitologicamente falando, como se fosse uma fênix, né? A ideia de que a fênix renasce das próprias cinzas, que o escaravelho morria e renascia da própria bosta, do próprio excremento. Então, olha só que interessante, eles associaram também o escaravelho ao símbolo do sol, porque o deus Ra, que é o sol, Ra Heracte, é aquele que durante o dia passa sobre as nossas cabeças, e à noite ele descamba para o poente e ele, entre aspas, dá uma morridinha, né? Ele morre ali um pouquinho, para novamente renascer no dia seguinte. Então essa ideia para os antigos, 3000 a.C., começou a associar o escaravelho ao deus Sol e a ideia do renascimento. Então ficou essa leitura aí, vamos mumificar os corpos, porque é isso que os deuses estão pedindo, que nós os preservemos, porque existe uma vida inteira após a morte até o renascimento. E essa vida tem que ser preparada. Então começam lá os sacerdotes de Anubis, com base no mito de Osíris. Eu não vou contar agora o mito de Osíris, mas ele é lindo e é alquímico, é extenso, mas é com base em todo esse mito de Osíris que é feito lá o procedimento de embalsamamento. Só resumidamente, importante é saber que Osíris é morto pelo irmão, ele é jogado no Nilo num caixão de chumbo, ele não afunda, ele vai parar lá em Biblos, que hoje é terra do Líbano, e lá ele cresce em volta daquele caixão um tronco, e Osíris fica lá enclausurado. Ísis sai à procura do marido, consegue descobrir o marido, tem muitos detalhes aí que também não vou contar, mas ela consegue recuperar o corpo do marido, traz ele de volta, ela chora sobre ele renasce, tem um átomo de vida e com isso ela consegue ser fecundada, e aí vai nascer Horus, e depois Sete, irmão de Osíris, quando sabe que ele havia sido resgatado lá de onde ele estava, manda esquartejar o corpo de Osíris em 14 partes. Então todos esses procedimentos, e aí Osíris passa a reinar no mundo dos mortos mesmo. Dessas partes se reencontram 13, menos a genitália, que é comida por um peixe este que até hoje é sagrado lá no Egito, ninguém pode comer esse peixe, porque é o peixe que comeu a genitália de Osíris. Mas enfim, olha só como a coisa é alquímica, é um caixão de chumbo, é colocado no Nilo, passa pela Solúcio, esse caixão vai voltar à vida, ele vai dar origem a um filho, essa trindade cósmica aí, Ísis, Osíris e Horus, são três deuses importantíssimos para os egípcios. E Osíris, como ele acaba ficando mesmo Horus, depois vinga o pai e recupera o reinado, né? Ele desbanca Sete, que havia usurpado o trono de Osíris. Então Osíris passa a reinar no mundo dos mortos, e é para lá que vamos todos nós. E os egípcios entendiam que nós precisamos chegar no mundo dos mortos com conhecimento do que fazer ali. Daí as imprecações todas escritas nos livros dos mortos. Eu vou ler uma para vocês aqui, muito rapidinha. Tu que irradias solidões noturnas, Deus do disco lunar, vê, eu também te acompanho entre os habitantes do céu que te rodeiam. Eu, morto, Osíris, penetro a minha vontade, ora na região dos mortos, ora na dos vivos sobre a terra, em todas as partes às quais meu desejo me conduz. Então essas imprecações todas eram escritas e colocadas em papiros sob a cabeça dos mortos, ou eram escritas em escaravelhos, estatuetas, como coisas que o morto, que a alma do morto tivesse que responder, né? Porque ela ia ser sabatinada, julgada, e era preciso que ela soubesse dar as respostas. Se ela conseguisse conseguisse ser feliz nisso, ela ia realmente ter a chance de entrar na vida eterna e, quem sabe, renascer. E o tribunal lá de Osíris era fantástico também, porque eles pesavam o coração, símbolo da alma, numa balança, sendo que do outro lado havia Maat, a deusa da verdade, que é representada por uma pena. Então, se aquele coração fosse tão leve, tão puro quanto a verdade, que é a pena, esse coração sobrevivia. Não fosse puro, fosse mais pesado que a verdade, fosse um coração impuro, ele era trucidado pelo deus Chacal, e com isso os egípcios assim acreditavam que a humanidade fosse ao longo dos milênios, por meio de vários ciclos reencarnatórios, também se depurando. Só vai reencarnando quem tem chance, quem não tem, deus Anubis devora, né? Uhum. E nesse sentido, talvez tenha um pouquinho a ver com a sua questão aí, porque nossa humanidade hoje está passando, estamos em xeque, nós temos hoje condição de exterminar com esse planeta várias vezes. A gente nem precisa de bomba atômica para isso acontecer, porque se a gente continuar maltratando a natureza, vai dar nesse auto-extermínio também. Estamos acabando com a água, símbolo, base da vida, água potável, ela já passa a ser uma coisa já preciosa demais aqui para a nossa sobrevivência, né? Porque há muito desperdício, muita contaminação das águas. Então eu vejo assim que a humanidade está passando por uma grande crise, mas eu sou otimista frente à vida, sabe, Lorde A? Eu acredito no elemento humano, não acredito em super-homens, mas eu acredito que cada um de nós possa se descobrir intimamente, se transformar de verdade e colaborar assim para um verdadeiro renascimento da consciência, como os egípcios sabiam que o sol renascia cada dia, representando esse alvorecer, esse despertar de uma espiritualidade nova, de uma nova vida. Então a humanidade tem que morrer direitinho aí, a morte simbólica dela, tem que eliminar tudo que não presta e se curar profundamente. E é o que nós temos que fazer aqui nesses próximos 2000 anos da era de Aquários, o que já começou faz algum tempo. Ou a gente se cura, ou isso aqui vai acabar. E se a gente se curar, acredito sim, não vou estar aqui nem você para saber disso, quem sabe de alguma outra forma, quem sabe reencarnado de uma outra maneira aí, não é? Mas o fato é que eu acredito na salvação da espécie, na nova ordem espiritual que eu espero se instale, sim, nesse planeta, nessa humanidade, a partir da transformação de cada um de nós. E é isso que tem que acontecer. Cada alquimista, cada peregrino se conhecendo, se transformando, colabora para uma grande transformação coletiva, que há de acontecer em algum momento. Somos todos, como diz lá o físico, o Swami lá, o Amit Swami, somos ativistas quânticos. Estamos trabalhando aqui para um salto quântico. Em algum momento a crisálida vai morrer e vai virar borboleta, sabe? E a gente tem que entender isso. E essa transformação é tão grande que eu não sei o que será da humanidade. Talvez até haja aí um outro homo, né? Tem aí homo robustus, homo habilis, hoje é homo sapiens. Quem sabe vem aí o homo psíquicos, o homo espiritualis, não sei o que virá, né? Mas alguma coisa está para acontecer. Uma transformação psicogenética está anunciada. Só não sei se será para agora ou para daqui muito tempo. Mas ela deve vir. Como é que se fala? É certo e seguro que acontecerá. Se a humanidade não se acabar, não se auto-exterminar primeiro, claro, antes disso. Sim, sim. Paulo, eu estava aqui pensei em dois tópicos aqui, ouvindo sua explanação. Um deles, eu me lembrei dos ritos pós-mortem dos egípcios, né? Da alimentação dos mortos, das múmias, né? Aos quais eles vertiam oferendas, para manter uma parte do corpo etéreo dessas múmias sempre por perto, né? E até dizer que quando falhava esses ritos, acontecia o que vulgarmente foi nomeado como vampirismo, né? Que aquele aspecto do corpo etéreo ia atrás de energia dos vivos e acabava indo atrás da energia dos vivos. E com isso eles tentavam conservar os mais notórios entre eles, né? Nessa outra vida, para se comunicarem com os sacerdotes e outras coisas. E até teve uma de nossas entrevistadas aqui no Vox Vampírica, a filósofa e advogada Shirley Massapucci, do Rio de Janeiro, que ela tocou bastante nessa história, que foi uma explanação bem interessante, né? Sobre até mesmo, havia uns mortos que eram enterrados em túmulos ricos, né? Eram mumificados, e haviam outros que eram enterrados em posições fetais, com pulsos e pés amarrados, que alguns arqueólogos mais recentemente acreditam que eram inclusive oferendas para que esses outros pudessem permanecer e tomassem essa força, reclamassem aspectos dessa força para eles, né? Eu lembrei bastante dessa questão. E o outro caso, mas agora partindo para uma escala mais alta, mais elevada e mais bela, eu me lembrei bastante do Timothy Leary e do Robert Anton Wilson, nesse momento que a gente espera pela crisálida se transformar em borboleta, essa transformação da consciência humana, né? Esse rito de passagem, da teoria dos oito circuitos, da passagem do quinto para o sexto circuito e principalmente do sétimo, que é o metaprogramador, a pessoa aprendendo que tudo que acontece com ela é um reflexo, é uma extensão de como ela está programando a realidade das coisas que vai acontecer para ela e muitas vezes os enfrentamentos, os confrontos que ela passará são os atores que, entre aspas, o destino veste perante ela, né? Veste para oferecer para ela as transformações que ela fica programando com as próprias atitudes. Tem a ver tudo isso? Ah, perfeitamente. Olha, tudo isso aí que você citou é muito importante e ainda dá para acrescentar outros nomes aí a esses pensadores aí que aguardam por uma transformação. Eu falei do Amit Goswami, você falou desse Timothy Leary, tem também o Rupert Sheldrake, tem o Terence McKenna, grandes pensadores aí, o próprio na psiquiatria temos o nome do Stanislav Grof, todos homens que estão colaborando para um mundo melhor. Uns já falecidos, outros ainda vivos trabalhando aí, como Jung também, já a missão dele foi essa, foi preparar o ser humano para um grande descobrimento interior. O grande arqueólogo da alma aí foi o Jung mesmo, que foi mais Freud foi um grande pioneiro, mas ele foi além, ele transcendeu as questões do Freud, que já foram importantissimamente colocadas pelo grande mestre lá de Viena também, não é? Então a gente está num processo que é um processo de aquisição de conhecimento, mas o conhecimento não é nada sem amor, sem espiritualidade, sem bom senso, sem um raciocínio que seja também aquele de preservar gerações futuras, né? Nós temos que não pensar na questão egóica e mais na questão da alma. Esse Paulo Urban que está falando com você hoje aqui, Lorde A, esse acaba, esse morre. Eu não estou com expectativa de reencarnar assim como eu de novo. Se há possibilidade da reencarnação, e os mitos falam acerca disso, é uma leitura que nos leva a acreditar que os antigos sempre consideraram muito atraente e interessante essa ideia, eu sou muito mais a favor dessa visão reencarnacionista do budismo tibetano, dos hinduístas, que ela não é pessoal, não é o ego. O ego não tem nada a ver com isso, viu? É a alma que está numa estrada de aprendizado. Então, essa minha alma, em algum momento, pode ser que, se eu não for devorado pelo Anubis lá, tiver passado nos testes ali preliminares, que ela venha se resgatar em fractais, em outros níveis, e de alguma forma ser reincorporada num corpo físico assim para sobreviver, mas com outra identidade, que nem vai saber de Paulo Urban nenhum, que você já morreu. Então a gente tem que parar com essa coisa de querer achar que no mundo futuro é igualzinho daqui, só que ele é mais sutil, mas tem tudo igual lá, sabe? É crisálida mesmo que morre e vira borboleta. A coisa é outra dimensão, não tem nada a ver com isso aqui, o além. O além é outra leitura. E aí, nesse ponto, esses grandes pensadores, esses visionários da humanidade acrescentam muito conhecimento, porque é conhecimento vivencial. Vai dizer que o Castanheda tirou da onde aquilo tudo que ele escreve? O Grof, da onde que vem as teorias dele? O Terence McKenna, da onde vem as coisas que ele fala? Vem de experiência, vem de vivência, vem de estar em estados ampliados, alterados de consciência, que sejam por meio de substâncias ingeridas ou não. Inclusive, a gente fala aí de psicodélicos, né? Tem aqueles sintéticos, os ácidos lisérgicos, aí todos eles, e tem esses processos todos de contato com alteridades espirituais, com entradas no seu mundo verdadeiramente mais profundo, por meio de plantas de poder, maior parte delas, nenhuma delas tóxica, sabe? Nenhuma, não sei, mas a maior parte não é tóxica. São substâncias que alteram o psiquismo, mas não causam intoxicação, pelo contrário, desintoxicam a pessoa que está intoxicada por várias drogas sintéticas. A gente sabe muito bem dos grandes benefícios do uso hoje em dia da ayahuasca e outras substâncias em tratamento de drogadictos aí que são dependentes de cocaína e outros comemorativos, né? Então, o que eu acho é que está havendo sim uma tomada de consciência coletiva. Cada vez mais pessoas individualmente estão acessando portas e portais e vendo coisas que são não somente visionárias as experiências, mas são experimentadas no cerne da alma. E isso, de alguma forma, está abrindo caminhos para uma nova respiração da humanidade. Eu não sei onde vamos dar, mas eu acredito que nós vivamos aqui num labirinto de existência e é muito importante encontrar a linha. E na hora que a gente der com a linha, a hora que a linha tiver na mão, meu amigo, aí a coisa é outra, aí o contato é cósmico, muda tudo, muda tudo. Eu não sei nem do que eu estou falando do que virá, mas eu não sei porque eu não vi ainda, né? Mas a gente presume, prevê, pressente. que alguma coisa importante, significativa, está para acontecer na história da humanidade. Tão importante, ou mais importante até, do que foi a aquisição do fogo, depois a roda, depois a imprensa e depois o computador. Alguma coisa está para acontecer aí que é extraordinária. E é isso que vai acontecer. Não sei quando, mas está previsto. Está previsto. Uhum. Pô, perfeito. E a gente... Resta nós, como eternos peregrinos, nessa estação, que é uma das muitas dessa infinita trilha que vai além do ego valorativo, né? Caminharmos e chegarmos lá, né? Esperarmos, quem sabe, que alguma das nossas fractais alcancem, né? Paulo, gratidão pela entrevista, pela participação aqui no Vox Vampírica. Muito... Eu que agradeço imensamente, querido, o seu convite, essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado. Pô, meu, foi realmente incrível, foi muito bom ter contado com a sua participação aqui hoje. Eu espero que você apareça em próximas edições também, né? Espero achar uma brecha aí nos teus horários, na tua agenda. Tem muitos temas que você lançou aqui hoje que ia ser muito legal conhecer a sua opinião futuramente, como o mito de Ísis, Osíris e Sete, e o nascimento do Horus, que eu acho bem legal. Olha, os ouvintes que tiverem interesse até, muita coisa está lá no site. Se clicar lá no www.amigodaalma.com.br, além de ter acesso, contato com a gente por e-mail, né, por meio do site lá, tem lá um texto chamado Mumificação, Procedimento Alquímico. Está tudo explicadinho lá. Pode ler que tem mais informações do que nós pudermos dar aqui falando, que é muito gostoso, mas quem quiser coisa mais detalhada, dá uma lida lá depois, né? Uhum, perfeito. E perfeito. Então, para ter contato com você, é só acessar amigodaalma.com.br. É isso aí, www.amigodaalma.com.br. Aí entra em contato e a gente vai fazendo muitas amizades virtuais maravilhosas, algumas viram pessoais também depois, né? Opa, com certeza, então. Então é isso, Paulo, gratidão, e agora, gratidão mesmo, e no nosso próximo bloco a gente vem com a agenda cultural de eventos deste final de semana e outros que acontecerão no mês de novembro.